Buenos dias! E aí, papai? Beleza? Mais uma live aqui, bom dia. Começando às 7h17, 2 minutos atrasado. Vacilo meu, tava aqui já desde 7h07. E, enfim. Hoje eu vou continuar com a mesma revista de ontem. Foi mesmo de ontem, né? Neuroeducação. Sendo que eu vou para essa matéria aqui sobre superdotados, quem são e como educá-los. Minha visão sobre esse assunto. Eu não sou especialista, neuropedagogo, neuroeducador, mas eu tenho algumas opiniões, algumas visões sobre esse assunto, principalmente de acordo com a matéria aqui, que eu quero compartilhar com a galera aí. Deixa eu dar uns bons dias aqui para quem está chegando aí. Léo Freitas, Débora, Alexandre, Gabriel, Vini, Atila, Fortaleza, Rogério, Matheus. Neuroeducação do caralho. Matheus, essa revista é massa. Bom dia a todos. Alexandre Dimas, sempre na área aí. Essa revista é bem interessante. É do Estudo Ayrton Senna. E é uma revista de neurociência, psicologia e pedagogia. Essas foram as três intersecções: neurociência, psicologia e pedagogia. Muito legal essa revista. Essa aqui também eu usei essa outro dia, não foi? Também gosto dessa aqui, Psique. Um pouco menos educação, um pouco menos pedagogia, mais adulto assim. Dá os bons dias aqui pra galera. Lucas César, Meetup, High Stakes, hoje à noite, eu vou lá. Morning, Carlos Eduardo, bom dia, Lucas, Marcelo Gomes. Bom dia, já começou, Guilherme, Cleiton, bom dia, cheguei, Buenas, Luiz Gustavo Botelho. Quem tá chegando agora? Parou dar bom dia antes do meu nome, Thiago Snow. Osvaldo, Érica, Daniele, Verdelone, Silviane, Cleiton. Seguinte, galera. Eu escolhi aqui a mesma revista de ontem. Essa aqui, Neuroeducação. E sendo que a matéria que eu escolhi aqui sobre superdotados. Quem aí acha que é superdotado? Ou foi superdotado? Ou tem um filho superdotado? Alguém? Neto, Cavalieri, bom dia, Janaína, Hardcore, Diego. Cadê a Cocota? A minha cunhada? Minha cunhada não acordou ainda não. Ó, tá vendo aquela Estela ali? É a miserável. Fica pegando cerveja e bebendo, espalha pela casa, cervejas quase cheias. Tá que pariu, viu? É Cocota esculhambada ela. Porra, fica espalhando cerveja pela casa. Bom dia, Gan, João. E a cerveja mais cara do planeta, essa Corona aí. Não conheço, bom dia, Thiago. Não sou, bom dia. Você fala parabéns, é nóis, Érica. Sempre aqui, pergunta. Bruno Vilarinho, será que não tem como fazer uma escola tradicional, mas com meditação, criatividade, performance, conhecimentos financeiros? Aí, como é que. Eu acho que dá para fazer escola com meditação, criatividade, performance, conhecimento financeiro, outras coisas. Eu só acho que ao ter isso tudo, ela automaticamente perde o rótulo tradicional. Eu não sei o que vocês querem dizer em tradicional, entre aspas. Tradicional no sentido de que tem foco no vestibular, é isso? Para mim, o que define uma escola é o foco obsessivo no vestibular. É o que define a escola tradicional de hoje. O foco obsessivo. Ah, mas como assim não vai focar no vestibular? Não. A palavra obsessivo é a palavra-chave dessa frase. Não grudei tua palestra. Alguém viu no Stories ontem a resenha? Salve para registro, salve Lisboa, RC5 Ivana, é nóis. Putz, talvez eu vá. Tem um casamento do amigo meu, da Singularity, em Lisboa esse ano, acho que em novembro. Ontem eu publiquei, Janaína, entrevista com o Paulinho, massa. O que seria um superdotado? Vini, vou responder aqui de acordo com a revista. Foz do Iguaçu. Meu pai me considerava, quando tinha 7 anos. Sabia todos os jogadores das seleções da Copa. Que banca você comprou? Ah, cara. bancas ali, normalmente em Moema. Meu estourou em Moema. Na infância eu conseguia tirar notas acima da média dos meus colegas, mesmo sem estudar. Opa, Lucas, conectado com isso aqui. Eu também conseguia isso. Ceará, perfeito, papai. Superação é um termo muito genérico, concordo, massa. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu focar aqui. Lembra que eu falei lá que parece que a palavra criatividade, ela me persegue. Aquela síndrome de Bardem, atenção seletiva, né? Tem vários nomes que a galera já deu aí para esse fenômeno. Mas assim, matéria sobre superdotados. A matéria começa com basicamente, vírgula, são muito criativos. É a primeira frase da matéria. Basicamente, vírgula. Veja bem, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Eu vou ler essa matéria aqui e vou. Essa matéria, ela é escrita uma doutora em psicologia, duas doutoras em psicologia. Pessoas que sabem mais que eu, pelo menos, mais que a gente. Vamos lá. Basicamente, são muito criativos, com habilidades acima da média, extremamente engajado em tarefas de seu interesse. Cara, vamos analisar essa frase. Basicamente, são muito criativos, com habilidades acima da média, extremamente engajado em tarefas de seu interesse. Para mim, essa é a definição de criança. Assim, muito criativos, crianças são. Habilidades acima da média, eu acredito que, claro, a criança não nasce assim, mas é toda criança que for bem nutrida, nutrida no sentido de você perceber os interesses engajados em tarefas de seu interesse. Porque é o engajado em tarefas de seu interesse que faz ela ter habilidades acima da média. Então, eu acredito que, assim, vou dizer a minha visão geral ao ler a matéria toda. Minha visão geral é que a maioria das crianças é potencialmente superdotada. Segundo as definições aqui, a maioria das crianças, a maioria, não quer dizer todas, mas a maioria, mais de 50%, e eu diria a grande maioria, tem um potencial de superdotado. Ou seja, se é a maioria, é o normal, né? No sentido de maioria tem o potencial. Ou seja, a minha visão, tá, é que o normal de uma criança é ter um potencial de ser superdotado, pelo menos com esses critérios, e a gente aqui desdota, a gente aqui desdota a superdotação natural da criança. Vou dizer aqui, características comuns. Vamos pular. Ó, tem umas coisas da matéria aqui. Ó, vê como é que começa a matéria também. Essa aqui, eu li aqui do lado, né? Basicamente, são muito criativos, com habilidades acima da média, extremamente engajados em tarefas de seu interesse. Vou ler a matéria agora. A existência de indivíduos que se destacam pela curiosidade, vírgula, criatividade, vírgula, facilidade e rapidez para aprender, ou habilidades acima da média, que essa habilidade acima da média jogado no meio da frase, porque, porra, se ele está dizendo destacam pela criatividade, é porque tem uma habilidade criativa acima da média. Destacam pela facilidade e rapidez para aprender, habilidade de aprender acima da média. Então, isso acima da média também tá jogado aí. Meio genéricozão. Outros. Curiosidade, criatividade e capacidade de aprender. Cara, curiosidade, criatividade e capacidade de aprender. Vocês concordam que essas três coisas são meio que o padrão das crianças? Tipo, a gente, ser humano, nasce com extrema curiosidade, com extrema criatividade e uma grande capacidade de aprender. Ou seja, todos nós, entre aspas, a grande maioria, eu sempre ressalto isso porque, sim, tem pessoas que nascem com dificuldades de aprendizagem. Aí são dificuldades de aprendizagem. Ou com outros tipos de. Mas eu diria que o normal era ser assim. O normal era ser superdotado. A conclusão é essa. Todos nós éramos superdotados e perdemos a superdotação. Aí diz, ao longo da história, já foram temidos, considerados loucos ou bruxos. E talvez por isso foi se desestimulando ser assim. Porque se ser assim, se ser normal, se crescer curioso, crescer criativo, ser um grande aprendedor, se engajar, extremamente engajado em tarefas de seu interesse, isso é a coisa mais normal do mundo, foi considerado louco e bruxo e sofrendo punições. Então, foi desestimulado, né? Mais recentemente, estudos vêm reforçando de dar atenção especial para desenvolver o máximo das suas potencialidades. Assim, eu, velho, sinceramente, eu vejo isso, a minha impressão é que, tipo assim, velho, não tem que ter atenção especial. Tem que ter uma atenção, tem que ter uma atenção especial, parece que é sobrenatural. Tem que ter atenção, educar seres humanos. Eu li um livro, Industry of the Future, Indústria do Futuro. Tá lá no escritório, um livro massa, que eu li agora na minha viagem de férias, enquanto eu tava na Zara esperando minha mulher, eu ficava lendo. E aí ele fala sobre futurismo, um bocado de coisa louca, não sei o quê. O último capítulo do livro é The Most Important Job You Ever Have. O trabalho mais importante que você vai ter. Quando eu vi assim, antes de comprar o livro, quando eu vi no final essa chamada, porra, o que que é isso, né? Fui ver. Sabe qual é o trabalho mais importante? Educar crianças. É o trabalho mais importante que a gente vai ter no futuro. É o trabalho mais importante. É ficar mais atento, ter uma atenção especial, para não deixar que essa curiosidade, criatividade, e facilidade e rapidez de aprender, e essa coisa de ficar engajado em tarefas de seu interesse, coisa mais normal do que isso, é porque o que deveria ser normal, porque qual é o normal virou? O normal virou não dar a atenção devida para as crianças. Aí tem muito a ver com Montessori, respeito à criança, não permitir. Quantas vezes a gente, como pai, não, isso aqui não, filho, não é assim não. A criança está engajada na atividade, mas só porque ela está virando de cabeça para baixo uns copozinhos, sei lá, ou está tirando as pedrinhas que estão no vaso da planta e botando aqui nesse outro vaso, e tipo, ah, não era para fazer isso, mas também. Qual o mal de fazer isso, né? Ela está extremamente engajada naquilo, e a gente pega e corta. A gente é um cortador de flow de criança. É engraçado que eu, quando estou criando alguma coisa assim, estou meio isolado, eu falo, Dani, eu desligo o WhatsApp, falo para Dani que eu vou estar aqui concentrado, não quero que atrapalhe meu flow. No curso de criatividade, a gente manda um envelope para os alunos, o kit. Uma das coisas do kit, não era para revelar, não vou revelar, é um negocinho de botar na porta, tipo de hotel, dizendo: não me perturbe, estou no flow. Estou concentrado no meu flow criativo. E as crianças? Toda hora elas entram num estado de fluxo criativo. Claro, para coisas que para a gente não é flow, mas para ela é flow, não pode julgar o que é. E a gente corta e interrompe. Elas têm momentos de extremo engajamento com seus interesses e a gente interrompe. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Assunto legal esse. Bom dia a todos, Vinícius. Tem a ver com a intensidade, a instigação da criança fazer algo do interesse dela, sim, Alexandre. E eu acho que essa instigação do interesse dela é o natural dela ir atrás de coisas de interesse, e é o natural da maioria de nós pais não permitir isso. Sem querer, a gente não percebe. Muitos pais dizem: não dá para trabalhar com isso é um hobby, tem que achar um trabalho de verdade. Perfeito, Matheus. Essa frase ela é destruidora. Destruidora da superdotação. Destruidora. O foco é deixar a criança livre para selecionar o tema que ela quer se engajar. Sim, claro, João, com limites. Você vai criar uma cerquinha. Uma analogia que eu vi alguém falando uma vez é o seguinte: se você bota as crianças para brincar num parque, e nesse parque, esse parque é à beira do precipício, esse parque. Um parquinho é à beira do precipício. Se você deixar elas brincarem lá, vai ser estressante para você vai ter que ficar atento ali, você vai ter que ficar dando medo para ela: não vá para lá não, não vá para lá não, não chegue perto. Você cria um ambiente de tensão por ter aquele precipício. Ao colocar um bom muro bloqueando aquele perigo real, você colocou um limite. Mas um limite que libertou, e não um limite que aprisionou. É um limite que te liberta, porque a partir daquele momento, não, o estresse da situação caiu, porque o risco real. E aí, velho, o risco de a criança pegar e dar uma quedinha na areia, ou dela pegar e botar um pouquinho de areia na boca, esses riscos, eles são aceitáveis. Fazem parte do processo do que ela está engajada ali, ou dela bagunçar alguma coisa e tal. Não podemos avaliar o peixe pela capacidade que ela abre. Novo curso da KLS, reaprendizagem supernotativa, Matheus. Cara, o novo curso da KLS, vai ser o Cri-Cri, Criando Crianças Criativas, que era uma aula do Reaprendizagem. Aí, ó, próxima terça, galera. Todo mundo que acompanha a live aqui, espero vocês lá, hein? Keeplearning.com.br. Esse aqui. E aí, ó, mesmo que você não seja pai, the most important job do mundo é educar seres humanos. Mesmo que você não seja pai e mãe, não pretenda ser nem tão cedo, ou não pretenda ser nunca. Mesmo assim, vale a pena ver, porque eu acho difícil um ser humano que não tem uma criança na vida que ama. A gente sempre tem um sobrinho, sempre tem um filho do vizinho, sempre tem um afilhado. Então, criando crianças criativas. Eu venho cada vez mais estudando e lendo e pesquisando e me auto-observando como criança e como pai, focando na questão da criatividade. Então, eu não quero, eu é uma escolha, eu não quero me especializar sobre como disciplinar crianças, como lidar com birra, como fazer as crianças comerem bem. Eu acho que educar, ó, educar todas as camadas, ó, camadas da educação, vou botar aqui. Educação alimentar, educação física, educação moral, educação programadora, eu vou falar, vou dizer assim. Quantas camadas? Educação criativa, educação financeira, educação, entre aspas, científica, que é aprender os conhecimentos, de física, química, biologia, mas que hoje em dia parece que só foca-se nessa. O que mais? Diz aí. Educação socioemocional. Essa educação é a mais importante, talvez, de todas. Todas são importantes. Algum, mais algum aí? As camadas de educação que a gente tem que estar atento ao criar filhos, ao criar crianças, né? Seres humanos, crianças. Então, são muitas camadas. Eu vou me especializar em uma, estou em educação criativa. Como levantar aquele ser humano intrapessoal, Rafael Jordão, perfeito. A socioemocional, a socioemocional, teoricamente, a socioemocional eu dividiria em intrapessoal, que é emocional, e a educação interpessoal, que é a social. Acho que o socioemocional acaba misturando as duas, né? 20 regras de ouro, do caralho, esse livro. Tá na minha mesa de cabeceira, Augusto Cury. Autoconhecimento seria intrapessoal, por aí vai. Deixa eu voltar aqui um pouco. O Vilarinho vai lá e faz. Superdotados é pra quê? Tô lendo aqui. Assistindo engraçado. Daquele trânsito legal da Avenida Recife. Trabalhar, Palmares, Gancast, Foco, massa. Mais esforçada. É difícil definir superdotado. A educação tá longe de mudar. Superdotado é o negão do WhatsApp. Escrevi tudo que tinha pra ler aqui. Sim, Bruno Vilarinho. A criança tem que ter limites. Mas a criança tem que ter limites, como eu falei. Tem que ter limites, mas os limites eles têm que ser evitadores de situações de suicídio. É isso. Exagerando um pouco, mas os limites eles têm que ser. As pessoas parecem que, ah, quer dizer que não vai dar limite nenhum. A criança vai assim, não. Apenas é uma questão de regulagem do limite, né? Ética. Bem, e. Deixa eu acabar de analisar isso aqui. Segundo o Conselho da Educação, ele classifica o superdotado como apresenta grande facilidade de aprendizagem que os levem a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Novamente, para mim, é a definição de criança. Um ser humano com alta capacidade de aprendizagem, repito, criança normal. A criança que não tem alguma dificuldade, lógico. Ou seja, em vez de dizer assim, ah, ela tem predisposição a ser superdotada, para mim, todas têm a predisposição. Algumas têm uma pré-indisposição, né? Aí atrapalha. Facilita a aprendizagem que o leva a dominar rapidamente algum assunto. Claro, desde que for. Cara, se você bota uma criança e permite a ela. Observa os interesses naturais dela. Se interessa por dinossauro. E você dá as condições, sem forçar, só sugestionando, cercando, sabe? Induzindo de leve a ela ter ambientes ligados a dinossauros. A capacidade de aprender da criança, ela, em pouco tempo, vai virar uma ninja de dinossauro que sabe o nome dos dinossauros todos e sabe o ano e sabe a linha do tempo da era Cenozoica com, sei lá, 5 anos, e aí vão dizer que ela é superdotada porque ela sabe tudo isso. Superdotada não, ela tem alta capacidade de aprendizagem, que é o padrão das crianças, né? E foi permitida a isso. Aí, ó. Características comuns, é uma lista de características aqui, ó, das crianças com superdotação, né? Elevado grau de curiosidade. Para mim, todas as crianças têm. Aprendizagem rápida. Todas as crianças têm. Excelente memória. Ah, eu acho, sinceramente, que as crianças têm excelente memória, desde que elas tenham um bom motivo para estar memorizando aquilo. Elas fixam bem. Aprendizagem rápida e excelente memória é que a gente pensa em memória como a capacidade de memorizar coisas irrelevantes. Aí é uma merda. Agora, se fosse excelente memória como a capacidade de recordar coisas que lhe interessam, são importantes para você, para mim, isso é aprendizagem. Independência. As crianças, elas gostam de ser independentes. O Montessori é muito baseado em permitir independência. Interesse por áreas e tópicos diversos. Para mim, isso é curiosidade. Criança também tem. Vocabulário avançado para a idade cronológica. Aí, eu acho que. Eu não acho que a minha. Acho que a minha filha tem tudo isso que foi o que eu falei. Vocabulário avançado, eu acho que ela não tem, não. Vocabulário é normal para a idade, mas eu acho que isso, velho. Qual é a diferença real que faz a criança aprender a construir frases completas com 2, com 2,5 ou com 3? Assim, a longo prazo, qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma, né, a longo prazo. Quando a pessoa tiver com 17 anos, não, eu falo bem porque eu comecei com 2, eu comecei com 2,5. Foda-se, né? Capacidade de empatia, acho que isso talvez não é padrão, mas é uma educação emocional. Facilidade de interagir com crianças mais velhas ou com adultos, também acho que isso é tudo treino. Habilidade de lidar com ideias abstratas, acho que a criança, por padrão, gosta de ideias abstratas, gosta de viajar. Viajar é abstrair. Interesse por livros e outras fontes de conhecimento. Acho que as crianças se interessam por fontes de conhecimento, desde que a gente dê para elas boas fontes de conhecimento, fontes que elas se interessam. Pô, eu vou na livraria com a minha filha, assim, a gente tem vontade. Filha, esse aqui é ótimo, mas não é a gente que diz. Fica observando e começando a entender que tipos de coisas desperta o interesse maior dela. Você pode dar aquela induzida de vez em quando, bota um livro que você quer ali perto para ver se ela cai e tal, mas sempre equilibrando o que você acha com o que ela quer. Respeitar. A palavra é respeitar. Enfim, muita coisa aqui, velho. Eu, sinceramente, 7h40, falta 5 minutos. Liliane, legal que você gostou. Liliane, se você se interessa por esse assunto, eu recomendo muito você fazer o Reaprendizagem Criativa. Vai abrir a sua mente, e eu acho que o primeiro passo para a gente educar crianças é a gente estar bem educado, a gente estar com a mente. As crianças vão modelar, né? Com a mente que a gente quer que elas modelem, né? Então, assiste próxima terça, Keep Learning School.com.br, se inscreve aí, próxima terça, 9h30 da noite, vai ter essa minha palestra online, Criando Crianças Criativas, e aí vai ser uma parada bem estruturada, vai ser meio que, eu vou interagir pouco, vai ser meio que eu fazendo essa palestra que eu venho desenvolvendo aí, vai ser o primeiro teste dessa palestra, primeiro teste do storytelling dela. E dia 10 de julho tem turma nova do meu curso de criatividade. Criatividade. Quem quiser entender o curso, reaprendizagem.com.br. Não contratei sua palestra. Muito bom, Lucas. Esse é o meu curso de criatividade. Quem quiser a degustação do curso, keeplearning.school/degustacão. Usa lá o cupom Bom Dia junto. E aí você tem duas aulas do módulo Clique Cri. É um antigo módulo, porque a partir dessa palestra eu vou criar um novo módulo. Tema para amanhã, Alexandre. Tema para amanhã? Eu podia falar logo o tema para amanhã, né? Ah, eu não pensei no tema para amanhã. Não trate sua criança pré-natal com Ritalina. É, Ritalina. Eu acredito que Ritalina tem uma indicação, tem casos, que eu não sei qual, como diferenciar, mas eu acredito que tem situações que Ritalina é a indicação, é necessário, mas acredito que, sendo bem chutando, 90% dos casos não precisaria de Ritalina. Eu tomei Ritalina quando era criança, por pouco tempo, acho que não chegou a me impactar grande, não. Eu já era também, já tinha assim uns 15 anos, sabe? Eu acho que Ritalina é mais grave na primeira infância, quando criança está tomando pequena demais, ou na segunda infância, sei lá. Deixa o tema para quem quer vir amanhã. Ah, eu tenho 2 minutos para começar o tema. Deixa eu pensar aqui. Essa revista aqui eu não li ainda. Simplifique, Go Outside. Não li ainda. Tenho medo de ler e descobrir como eu sou complexo. Eu vou então fazer amanhã, vai. Vou encarar. É, vou me desconfortar, porque compre menos, largue o celular, livre-se das tralhas, diga não sem medo. Que ela vai mexer na minha, numa ferida minha. Que eu sou cheio de tralha. O celular eu venho tentando largar. Compre menos, eu sou um pouco consumidor, de livro principalmente, não tem muitas coisas não. Diga não sem medo, tô aprendendo. Então amanhã vai ser isso aqui, ó. Simplifique. 2 minutinhos. Tenho um filho de 7 anos. A gente aprende muito com eles, imagino. A minha filha é um bebezinho, eu aprendo, imagina quando ela tiver 7 anos igual o teu, Valesca, que puder falar, puder trocar ideia. Enquadrei tudo que você disse. Massa, Alexandre, como aprender a aprender? Essa é uma palestra que eu criei recentemente. Recentemente, e, putz, eu posso um dia tentar fazer online aqui. Eu fiz recentemente para uma empresa essa palestra. Fiz uma vez só, mas ficou bem legal. Mas, Ives, parece que tudo o cara recomenda a mesma coisa, mas assim, o meu curso de criatividade, ele tem como efeito colateral as pessoas serem mais, ficarem mais aprendedoras. Não foi efeito colateral previsto que eu desenhei, ah, quero que o pessoal acabe o curso, mas é natural da convivência comigo, né? Eu, no curso eu faço muitos hangouts longos, estruturados e tal. E eu, nesse hangout, eu acabo falando coisas e tal, e no próprio conteúdo do curso, e a própria experiência do curso. Mostra ela aí novamente para tirar um print. Mostra o quê? Novamente, pessoal? O quê? A revista? Simplifique, go outside. Últimos minutos. Vou fazer keeplearningschool.com/cri. Deixa eu ver se deu tempo. 11h45. Ah! Ó, então vou encerrar aqui, ó, reforçando o convite aqui tá na hora de encerrar. Valeu, galera, até amanhã, 7h15. Aqui, ó. Clique, clique. Aqui em cima, endereço. keeplearningschool.com. Deixa eu ver se tem um atalho aqui. Normalmente o pessoal cria um atalho. gancombr.com.br/clique-cri. Não sei se o pessoal criou. Ah, criou. gancombr.com.br/clique-cri, mais fácil. Como evitar bloqueios criativos, pilares da criação da criança, atividades brincadeiras, estimula ser adulto criativo, blá blá. Enfim. É isso aí. Falou, galera. É nóis. Até amanhã.